especializados e com largos anos de experiência. Aproveite o programa de comparticipação na aquisição de óculos graduados Mais Visão. Oculista da Alfândega, na entrada da Clínica da Sé, na Rua do Esmeraldo, número 37, no Funchal. E em Santana, na Rua do Dr. João Belo de Freitas, frente ao Santander. Nós Empresas, bom dia, fala a Ruth Moreira. Olá, é o António, da António e Rita e Luís e André e Pedro e João e Ramiro Construções. Olá, Sr. António. E família? É só para lhe dizer que o meu filho vem agora trabalhar connosco. Ah, e já então... entendi. Precisa de mais um número de telefone para o António e Rita e Luís e André e Pedro e João e Ramiro. E filho? E filho. Construções. Construções. Ninguém o entende como nós. Mude para Nós Empresas e tenha um tarifário que acompanhe o crescimento do seu negócio. Saiba mais em nós.pt/empresas. Venha experimentar o que de melhor existe na Marisqueiro Barqueiro. Camarão da Costa, patas de caranguejo real, sapateira, santola, percebes, ostras, lagosta e cavaco vivos. Uma verdadeira delícia. Só mesmo na Marisqueiro Barqueiro. Há dois lugares onde você almoça ou janta bem. Um é na sua casa, outro é na Marisqueiro Barqueiro, no Centro Comercial Centro-Mar. Casa das Chaves, número 1 em Cofres na Madeira. Casa das Chaves, agenda oficial da marca alemã de alta qualidade ABUS. Variada gama de fechaduras de alta segurança. Todo tipo de chaves e fechaduras. Codificação de chaves e de comandos. Serviço de emergência 24 horas por dia. Na abertura de fechaduras e cofres pelo 917-846-427. Visite também as ferragens pronto-socorro, com máquina afinadora de tintas. Casa das Chaves e ferragens pronto-socorro. Na Rua Major Reis Gomes, ao lado do Lavi. Já não sabe o que fazer para economizar no seu cabaz? Comece por visitar o Super São Roque, novo super ou supermercado regional, onde as promoções incidem nos artigos que mais necessita. Corte no desperdício, mas não no bem-estar. Visite-nos e comprove. Vai ver que connosco o seu cabaz leva mais por menos. Grupo São Roque. Crescer faz parte da nossa natureza. Diminuir preços, o nosso compromisso. Posto emissor do Funchal. Olá, segundo.